eu insisto em cantar. Diferente do que ouvi, seja como for, recomeçar. Nada mais há de vir. Me disseram que sonhar era ingênuo. E daí? Nossa geração não quer sonhar, pois que sonhe a que há de vir. Eu preciso a te provar que ainda sou o mesmo menino que não dorme a planejar travessuras e fez do som da tua risada um hino. Nossa geração não quer sonhar, pois que sonhe a que há de vir. Eu preciso a te provar que ainda sou o mesmo menino que não dorme a planejar travessuras e fez do som da tua risada.